Rádio Difusora de Mossoró, ZYJ 598, 1170 kHz, 10 kW, Avenida Cunha da Mota, sem número, bairro Pereiros, Mossoró, Rio Grande do Norte. Diretor-presidente Paulo Linhares. Diretor de jornalismo Emerson Linhares. Difusora, há mais de meio século, a fala do povo. Hoje é dia de vaquejada. O homem, a natureza, a extensão do solo diante dele. O vaqueiro, a força, a coragem, na face, nos músculos, no vestir, na voz, o grito e o canto de uma gente que sofre e resiste. No aboio, o Nordeste vibra, a grandeza do folclore, das festas de gente brava, alma indomável de um povo forte. A mensagem aos parques de vaquejada e uma saudação aos vaqueiros do Norte e Nordeste do Brasil. A Hora do Vaqueiro, um programa bruto, rústico e sistemático. J. Nilson, o locutor das vaquejadas. Juntar de vez, compartilhar de novo o nosso sertão. Acordar ouvindo o chocalho da rede. A gente bem podia juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal. Olha, tomate, cebola, banho de açude, almoçar. De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar. Se a gente pode se amar. A gente bem podia se juntar de vez. A gente bem podia se juntar de vez. Compartilhar de novo o nosso sertão. Acordar ouvindo o chocalho da rede. A gente bem podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar varrendo o muro. Nosso quintal, olha, tomate, cebola, banho de açude, almoçar. De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar. Se a gente pode se amar. De vez, a gente podia se compartilhar de novo do nosso sertão. Acordar ouvindo o chocalho da rede. A gente podia se juntar de vez. Tá de manhã no curral, tomar um leite mais puro, cantar varrendo o muro do nosso quintal. Olha, tomar cebola, banho de açude, almoçar. De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar. Se a gente pode se amar. De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode se amar. Se a gente pode se amar. De noite um bom banho de dois, pra que deixar pra depois, se a gente pode. A Hora do Vaqueiro. De segunda a sábado, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Difusora, você tem o melhor programa policial do Rio Grande do Norte. Cidade Aflita, programa que o povo gosta, a verdade que o povo quer. Apresentação, Orlando Pérez, Rádio Difusora de Mossoró, há 70 anos, a fala do povo. No Supermercado Quirós tem ofertas todos os dias. Todo dia é dia de economizar com as ofertas especiais que preparamos para você. Filezinho de frango lar, quilo 16,98. Maminha maturata, quilo 55,98. Sorvete Frost, 2 litros, 12,98. Cerveja Budweiser Long Neck, 4,48. Fralda Turma da Mônica Mega, 31,98. Supermercado Quirós, o menor preço é aqui. Pensou em uma loja de confiança na hora de construir ou reformar? Queiroz e Filhos tem tudo que você precisa. Preço, variedade, qualidade e um bom atendimento. Tintas, material elétrico, hidráulico, caixa d'água, telhas brasilites, ferros, ferramentas e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros. Queiroz e Filhos, confiança quem constrói. Rua Coronel Gugel, 423, Centro, Mossoró. Estacionamento privativo por trás da loja, na Cunha da Mota. Teleatendimento 3316-2002. ZYJ 598 10 kHz 1170 kHz. Difusora Mossoró, pra falar do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, a Rádio Difusora de Mossoró está nas redes sociais. Além de você ouvir a maior audiência do rádio, você também irá ver toda a nossa equipe e bastidores dos nossos estúdios em imagem Full HD. Basta procurar a Rádio Difusora de Mossoró no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Acesse www.difusoramossoró.com.br. Rádio Difusora de Mossoró, 1170 kHz. Acompanhe nossa programação pelo aplicativo RádiosNet. A Hora do Vaqueiro. Em 5 segundos, Jornal Mais Mossoró. O seu boletim diário com as principais notícias do município. Mais Mossoró!